Hi everybody, you're dropping by the podcast of Samba Muqueca de Siri, the 99th show. Thanks a lot, and your donations make this podcast possible. We have a PayPal icon at muquecadesiri.podomatic.com. Then, in Portuguese, I call Janaína Pereira, from São Paulo. Tá começando agora a 99ª edição do Muqueca de Siri. Thanks Iskra, thanks David Webster, thanks Rio Samba Restaurant, valeu Marcelo Fortuna, valeu Claudinha Góes, obrigado Júlio Braga. Estamos chegando ao 100º programa, pô, isso é história. Salve as crianças, um upa pro Papai Noel, salve Jorge, e viva o Clube de Regatas do Flamengo, hexacampeão brasileiro. Estava eu vagando pela rua quando vi na minha frente uma perua estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente, era uma dona diferente com seu jeito de andar. Muqueca de Siri! De marcha lenta ela mudou pra marcha ré. Eu não mexi nenhum pé, tamanho susto que levei. O seu perfume que cheirava cabaré, misturado com capilé e que me fez enlouquecer. Borrei a cara no seu rosto maquiado, rasguei todo o seu vestido insinuante pra chuchu. Apaixonado, eu a pedi em casamento, ela lascou uma gargalhada e me mandou tomar café. Estava eu vagando pela rua quando vi na minha frente uma perua estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente, era uma dona diferente com seu jeito de andar. De salto alto, cabeleira farmacêutica, que a luz do dia brilha, a noite é ornamental. Pulseira, brinco, anel, colar, bijuteria, se passar perto de um imã, acho que será fatal. Tem um jeito todo peculiar de ser, quando está na cama ri, na rua põe-se a gemer. Eu disse a ela pra tentar ser mais sutil, ela mandou bem diabrada eu ir pra casa descansar. Estava eu vagando pela rua quando vi na minha frente uma perua estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente, era uma dona diferente com seu jeito de andar. Todo domingo até um dia de inverno ela sabe que eu não quero e me arrasta ao litoral. Me veste um fio de então só pra me atazanar, e se eu não como a farofada ela diz que vai esfriar. Eu às vezes chego a me perguntar como aguenta esta fulana, qual eu fui me envolver. Pois a resposta eu confesso que não sei, só sei que dessa louca eu gosto, faz 10 anos me casei. Acerto as contas com Jesus, pois meu pecado já paguei. Thank you.

triste é sempre uma fonte de dor. Acreditar em tolice é matar o amor. Sou feliz, muito feliz, porque não ligo. Quem fala dela não pode ser meu amigo. Quem fala dela não pode ser meu amigo. Culote, paletó, almofadinha, é calça, culote, paletó, almofadinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Vai, meu lamento, vai contar toda a tristeza de viver. Ai, a verdade sempre trai, às vezes traz um mal a mais. Ah, só me fez dilacerar ver tanta gente se entregar. Mas não me conformei, indo contra a lei, sei que não me arrependi. Cansados de uma vida vã, queimaram erva e comeram um bolo de maçã. Foi um quiproquó, o que aconteceu? Deus não teve dó e o pau comeu. Era fevereiro, num calor de rachar bambuzal, e a serpente sugeriu um exílio sem igual, com belezas mil, sutil paraíso fiscal. E assim fugiu o casal pro meu Brasil, ó meu Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Entraram pela Bahia num catamarã, trazendo muita alegria, fartos de maçã. Caminharam nus pelos areais, entre mil bambus e coqueirais. Já nem mais lembravam que eram dois fugitivos do mal. Foi Adão com seu tambor que inventou o carnaval.

roda morreu, o samba parou, só sobrava eu. Quando o sol chegou, invadiu meu olhar, ainda embalado pelo embriagar. Encontro refúgio no colo do copo, troco a tristeza por celebração. Não saio da festa até perder o foco, tropeço nas pernas dessa solidão. Já sou tarimbado em cair na calçada, já vem de fiado minha humilhação. No ato da queda já não sou de nada, até recobrar a razão. Entrego a alma no corpo da cama, levanto com calma, a roda me chama. Entrego a alma no corpo da cama, levanto com calma, a roda me chama. Chegou, chegou, na vibração dos tambores, na resposta das pastoras, no povo todo a cantar, e na ilusão do balcão do bar. Finjo que o tempo já é bom pra sonhar. Chegou no romper da madrugada, já não preciso de nada pra garantir o meu bem-estar. Mas meu coração sabe onde está toda a solidão que me faz chorar. A roda morreu, o samba parou, só sobrava eu. Quando o sol chegou, invadiu meu olhar, ainda embalado pelo embriagar. Encontro refúgio no colo do copo, troco a tristeza por celebração. Não saio da festa até perder o foco, tropeço nas pernas dessa solidão. Já sou tarimbado em cair na calçada, já vem de fiado minha humilhação. No ato da queda já não sou de nada, até recobrar a razão. Entrego a alma no corpo da cama, levanto com calma, a roda me chama. Entrego a alma no corpo da cama, levanto com calma, a roda me chama. Chegou, chegou, na vibração dos tambores, na resposta das pastoras, no povo todo a cantar, e na ilusão do balcão do bar. Finjo que o tempo já é bom pra sonhar. Chegou no romper da madrugada, já não preciso de nada pra garantir o meu bem-estar. Mas meu coração sabe onde está toda a solidão que me faz chorar. Histórico da Portela, dá um tema do pagode da antiga pra moçada levar agora. Tudo bem, Donivane, vamos juntar a rapaziada do Império Serrano e da Portela pra cantar um samba do mestre Antônio Caetano. Conda Maré, Conda Maré. Ontem sou eu quem vou. Ontem Vou-me embora pra Bahia, meu bem, que a Bahia é meu lugar. A rota se desfolhou, porque se achou cansada de tanto fazer bonito no romper da madrugada. Mas quando a maré, si sente come uno che parte o che muore e scopre che non conta niente, che il mondo è più grande di un cuore. Nel cuore il ragazzo coltiva la rosa più bella che c'è, ma attento che la rotativa si porta la rosa con sé. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che fa un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. Un uomo va controcorrente con tutto il coraggio che può, ma un giorno si stanca e comprende che il fiume è più forte, però vorrebbe trovare la riva e farsi lasciare dov'è. Ma attento che la rotativa si porta la riva con sé. Rotativa, ruota gigante. E no lado A do nosso vinil a gente ouviu Paulinha Sanches, música do Kiko Dinucci, Pirua, Jardes Macalé, Choro Esdrúxulo, Almirante, Tudo em Pé, Cristina Buarque e Banda Glória, Disse Me Disse, Clementina de Jesus e João Bosco, Boca do Sapo, Andréa Dutra, Quarteto Moderno, Lapinha, Edu Krieger, Serpentina, Alessandra Leão de Recife, Desperta, Casuarina, A Roda Morreu, Dona Ivone Lara e Mestre Alcides, Quando a Maré. E aqui de fundinho a gente está ouvindo Chico Buarque e Ennio Morricone, Rotativa. La rosa, la riva, la rabbia volarono al vento così. Son come castelli di sabbia che ognuno di noi costruì. E mentre si va alla deriva ci resta un ricordo, finché non cade nella rotativa che porta il ricordo con sé. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che va un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. Rotativa, ruota gigante, ruota motore, ruota che va un'ora, un minuto, un istante, ti butta di qua poi di là. O amor é fruto de cada experiência, se aprende uma lição, lição, eu sei, tem que ter paciência. Tem que lutar, lutar, não se abater. Só se entregar, compadre, a quem te merecer. Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim.

Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. O meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. O meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. O pranto que verti por este amor talvez não compreendeste se eu disser não creis. Depois de derramado ainda soluçando, tornei-me alegre, estou cantando. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. O meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. O meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. O pranto que deste por este amor talvez não compreendeste se eu disser não crês. Depois de derramado ainda soluçando, tornei-me alegre, estou cantando. Pra ninguém, um bote não é meu esporte, nem mesmo em cima de quem me dá. Pintou um bode, pintou um bode, vou sair no pinote e pago a conta quando amarelo dá. Nunca armei pra ninguém, um bote não é meu esporte, nem mesmo em cima de quem me dá. É que me toquei que preciso de uma grana pra ver a minha cubana que fez lipoaspiração. Ela me avisou que vai mudar seu guarda-roupa para desfilar no próximo verão. Já causou com isso um rebuliço entre as outras. Diz que vai virar um avião. Finjo acreditar pra não haver um bate-boca. É louca, mas mora no meu coração. Saindo o pinote e pago a conta quando o amarelo dá. Nunca armei pra ninguém, um bote não é meu esporte, nem mesmo em cima de quem me dá. É que me toquei que preciso de uma grana pra ver a minha cubana que fez lipoaspiração. Ela me avisou que vai mudar seu guarda-roupa para desfilar no próximo verão. Já causou com isso um rebuliço entre as outras. Diz que vai virar um avião. Vejo acreditar pra não haver um bate-boca. É louca, mas mora no meu coração. Vamos segurar esse pagode de pé. Vamos, Dória G. primeiro olhei. Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, foi o balanço do mar. Marinheiro, oh, marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Marinheiro, foi o tombo do navio. Marinheiro, foi o balanço do mar. Marinheiro, eu não sou daquele, eu não tenho amor. Marinheiro, eu sou da Bahia, marinheiro, de São Salvador. Eu não sou daquele, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ó marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ó marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o topo do navio, ou foi o balanço do mar? Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o topo do navio, ou foi o balanço do mar? Lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ó marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, ele vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ó marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Ó marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Lá vem, a vocês, tias baianas paulistas, muito obrigado por essa oportunidade. Axé, minhas baianas, axé. Uma peixeira no bucho de Colombina que a pobre coitada canela esticou, e somente ficaram os máscaras da terra, parafusos, Mateus e papangus, e as bestas feras impertinentes, os cabeções e as burras caluz. Carnaval dos cínicos. Let's trip, let's fly. Let's trip, let's fly. Let's trip, pouquinho desse cheirinho pra mim. Bote, bote, bote mais um bocadinho. Com esse cheiro eu vou pro céu devagarinho. Me dá um lenço mandarim. Bate um pouquinho desse cheirinho pra mim. Bote, bote, bote mais um bocadinho. Com esse cheiro eu vou pro céu devagarinho. Let's fly. O delegado não quer que cheire isso não. Pode haver confusão no salão. Mas bote, bote, bote mais um bocadinho para alegrar o coração de um furião. Let's trip, let's fly. Me dá um lenço mandarim. Bate um pouquinho desse cheirinho pra mim. Bote, bote, bote mais um bocadinho. Com esse cheiro eu vou pro céu devagarinho. Me dá um lenço mandarim. Bate um pouquinho desse cheirinho pra mim. Bote, bote, bote mais um bocadinho. Com esse cheiro eu vou pro céu devagarinho. O delegado não quer que cheire isso não. Pode haver confusão no salão. Mas bote, bote, bote mais um bocadinho para alegrar o coração de um furião. Me dá um lenço mandarim. Bote um pouquinho desse cheirinho pra mim. Bote, bote, bote mais um bocadinho. Com esse cheiro eu vou pro céu devagarinho. Let's fly, let's trip. Let's fly. Seu amor é fatal, vírgula. Qual mulher sensacional, ponto e vírgula. Queres dar seu coração, interrogação. Que pecado original, exclamação. Seu amor é fatal, vírgula. Qual mulher sensacional, ponto e vírgula. Queres dar seu coração, mas comigo não, ponto final. O seu amor, entre aspas, já consegui descrever. Reticências, reticências. E agora adivinha o que eu quero dizer. E agora adivinha o que eu quero dizer. Seu amor é fatal, vírgula. Qual mulher sensacional, ponto e vírgula. Queres dar seu coração, interrogação. Que pecado original, exclamação. Seu amor é fatal, vírgula. Qual mulher sensacional, ponto e vírgula. Queres dar seu coração, mas comigo não, ponto final. O seu amor, entre aspas, já consegui descrever. Reticências, reticências. Agora adivinha o que eu quero dizer. E agora adivinha o que eu quero dizer. Qual mulher sensacional, ponto e vírgula. queres dar seu coração? Interrogação, que pecado original? Exclamação, oh, seu amor é fatal. Vírgula, qual mulher sensacional? Ponto e vírgula, queres dar seu coração? Mas comigo não. Ponto final. Minas Gerais agora, e vou pela estrada fora, tocando meu candongueiro. Oh, eu sou de Angola, bisneto de quilombola, não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora, e vou pela estrada fora, tocando meu candongueiro. Oh, eu sou de Angola. E no lado B do nosso vinil a gente rolou Marcelo D2 e Marcelo Mira, Conselho, Carlinhos Vergueiro, o paraquedista, Carlos Cachaça, Quem Me Vê Sorrindo, Paulinho da Viola, Fintom Bode, Elane, Dona de Casa, Tias Baianas Paulistas e Elcio de Oxalá, Marinheiro Só, Silvério Pessoa, Carnaval em New Orleans, Pedro Miranda, Vírgula, Maria Alcina, Maria Boa. E ao fundo a gente ouve Ney Lopes e Wilson Moreira, candongueiro. Aproveito para me despedir, Conexão Garoa se desconectando, até a próxima edição do Muqueca de Siri. Um beijo enorme a todos vocês. Tchau, tchau. É isso aí, simpatia, mais um Muqueca assim encerrando. Feliz Natal para todo mundo, saúde, paz, sorte. Salve Jorge, salve as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo! Vocês viram a empolgação de Xanda Máximo, hein? Tem mania de demanda. Quem não é da minha banda pode logo debandar. Pra vir comigo tem que ser bom companheiro, ser sincero e verdadeiro, pra poder me acompanhar. Eu vou me embora, eu vou me embora pra...